aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e eu estou aqui com o time de elite, Caio Corraine. Olá, personas! E Rafael Mafra, diga olá, Rafael. Olá, Rafael. A gente tá aqui para mais um programa de melhores momentos secretos. Yeah! Que é um programa inédito, certo? Sim. Sim. Ele é inédito. São coisas que a gente nunca publicou aqui na timeline. É uma degustação do tipo de conteúdo que a gente tem lá no grupo secreto do GugaCast. Exatamente. O legal do conteúdo exclusivo do grupo secreto do GugaCast é que a gente não tem a amarra do formato do programa. Sim, é verdade. A gente sai falando, o que der na cabeça. E tem muitos conteúdos exclusivos que, mesmo com essas nossas compilações, nunca verão a luz do dia, como uma história que o Gaveta contou. É. Essa não sai do grupo, não. Então é o seguinte, pra você fazer parte do grupo, você já sabe. Você tem que ir no PicPay, clicar em pagar, procurar pelo GugaCast, pegar o plano de 15 pratas, e aí você vai ter um acesso, você vai se tornar um assinante e ter acesso ao maravilhoso mundo do conteúdo exclusivo todos os dias úteis no grupo secreto, certo? Certo. Agora, já que você vai fazer isso, aproveita o fato de que você agora tem com você o canivete suíço dos pagamentos, que é o PicPay. Muito bem. PicPay, ele, você consegue pagar o Steam, você consegue pagar estacionamento, consegue pagar metrô, boleto, um monte de coisa. Ele facilita a sua vida inacreditavelmente. E quando você assina o grupo secreto do GugaCast pelo PicPay, você ganha um cashback de até 10 reais. E cara, tem um monte de cashback lá direto. Eu recebo e-mail aqui falando que tem promoção de cashback e tal. Tem muita promoção. Hoje tinha uma promoção dessa. Hoje eu recebi. Falou, você gasta 10 reais e você ganha um cashback de 10 reais. É impressionante, cara. Incrível. É tipo dinheiro grátis. Mas assim, é mesmo. É, então. É dinheiro grátis. E se você usa pagamento recorrente, se você presta um serviço, como a gente presta aqui, que requer pagamentos recorrentes, você também pode usar o PicPay para isso. É só você ir em assinaturas.picpay.com e você cria lá também o seu sistema de receber pagamento recorrente. Agora, quer saber a coisa mais incrível? Para quem tá dentro do grupo secreto hoje, a gente tá trazendo conteúdo exclusivo para quem tá fora do grupo secreto, certo? Pra gente dar uma amostra, pra gente trazer mais gente para lá. Certo. Seria injusto que o pessoal do grupo secreto não tivesse um conteúdo exclusivo só para eles, paralelo aqui, certo? Certo. Hoje, que bom que vocês concordaram, né? Porque a gente combinou antes. Não. A gente não combinou antes, não. Tô ponderando o que você tá falando e tô concordando ou não. É verdade. Hoje está estreando, dentro do grupo secreto do GugaCast, o podcast exclusivo que acontece de vez em quando no grupo secreto do GugaCast, que é o JujubaCast. Aê! Aê! Aê demais, cara. Que foi um dos melhores programas que a gente já gravou e nunca vai ver a luz do dia. Se você quer ouvir o JujubaCast, você tem que fazer parte do grupo secreto do GugaCast. Então vai lá, picpay.me/GugaCast. Rafael, canta a musiquinha pra gente. Vem pra bolha, você também. Vem! Caio, quais são os temas que você selecionou pra esse episódio de hoje, lá do conteúdo exclusivo? Olha, eu ainda não selecionei exatamente quais vão entrar, porque, desde o último, pra você ter uma noção, nós tivemos 68 conteúdos exclusivos. Meu Deus. Caralho. Como é que a gente consegue fazer isso, cara? Tá maluco. Tá meio complicado, tem coisa demais aqui. Mas, ó, eu tenho certeza absoluta de que um episódio, provavelmente o do carro rosa do seu pai, pode entrar. Ah, não. Aquele conteúdo eu gosto bastante. O conteúdo do Rafa falando sobre a vizinha Marcinha dele pode entrar. Tem um conteúdo maravilhoso que as pessoas, né, que escutam o nosso programa semanalmente já gostaram bastante das piadas que a gente fez, mas também tem um conteúdo exclusivo só sobre o irmão do Fábio Júnior. Nosso querido Flávio Júnior. Tem uma galera trocando o nome no Twitter por Flávio Júnior. Tem muita gente que me segue trocando, cara. E é uma piada muito interna, né? Sim, eu fico muito confuso, na verdade. Ah, rapidão. Antes da gente ouvir, eu preciso também dar um recado da Alura. Tá no ar o meu primeiro curso da Alura, que é onde eu falo como você cria o seu canal do YouTube e transforma ele num negócio, como você faz dele uma propriedade intelectual. Caraca, que animal. É maneiro, né? É. É realmente um curso muito prático e de alguém que entende realmente como fazer isso. Pô, Fel, parabéns, cara, por falar essas coisas bem na hora que a gente tá fazendo o Jabá da Alura. Muito bom. Disponha. Mas sabe quem realmente entende disso? É a própria Alura, porque a Alura é pioneira em trabalhar com marketing de conteúdo. Ela é nossa parceira lá na Amazing Pixel, lá no Jovem Nerd. Produz branded content há mais de 5 anos. Eles sabem o que eles estão fazendo e lá tem um monte de curso voltado pra marketing. Tem os básicos, tipo AdWords, Facebook, social media e tal. E tem também os mais específicos sobre conteúdo, sobre blog corporativo, SEO, branding. Tem tudo lá para você aprender sobre marketing e criar uma boa estratégia de marketing. E se você entrar pelo meu link, na minha mão é mais barato. alura.com.br/promoção/gugacast. Você tem 10% de desconto. Vai lá, se inscreve lá, assiste meu curso e me dá uma nota lá de 5 estrelas. E aprenda a fazer as coisas. Vamos ouvir aí, Caio. Bora! Uma das coisas que eu tava percebendo, eu tava, né, conversando com outros amigos, né, com quem eu morava junto, eles também se mudaram, né, foram para outro apartamento, e dessa vez o apartamento é muito próximo, a janela dos quartos é muito próxima de outro apartamento. Uhum. E aí dá para ver as pessoas vivendo, né, a vida delas e, né, vice-versa. Dá para as pessoas vê-los também. E aí, a Thalissa, né, que é a namorada do Eduardo, ela tava conversando comigo, ela falou, meu, e tipo, dá pra ver, e eu olho assim as pessoas e vejo elas fazendo coisas e eu quero continuar vendo elas fazendo coisas. Exatamente, exatamente. Eu sei como é essa sensação. Eu acho que é diferente de ver Big Brother Brasil. É, porque o Big Brother Brasil é todo editado, todas aquelas briguinhas são armadas pelos editores e tal, não tem a mesma graça. Big Brother Brasil, pra mim, já é tipo luta livre, sabe? Uhum. Tudo é armado. Sim. Então não dá pra acreditar em nada aquilo. Mas eu realmente morei num apartamento e ficava de frente pra um outro apartamento. E nesse apartamento morava uma mulher, ela morava sozinha. E eu e minha esposa, a gente vivia olhando a vida dessa mulher. Às vezes a gente sentava na varanda e ficava lá só olhando o que aquela mulher tava fazendo. E aí a gente deu o nome dela de Marcinha, porque a gente queria, enfim, poder conversar sobre ela, né? Ah, você viu que hoje a Marcinha chegou tarde, hoje a Marcinha chegou cedo. E a Marcinha tinha dois cachorros. E a gente deu o nome pros cachorros também. Tinha um que era super chato, que era o Bugu. Uhum. E o outro que era um salsichinha, que a gente chamou de Perdigão. Ok. E aí a gente falava, olha, o Bugu e o Perdigão hoje estão brincando, o Bugu e o Perdigão e não sei o quê. Mas o Bugu era muito chato, cara. Ele latia e era muito perto do nosso apartamento. E a gente via a Marcinha passando aspirador 10 horas da noite. Aí a gente chegou à conclusão que ela era neurótica por limpeza. Uhum. Um dia a gente viu a Marcinha saindo do banho e passando creme. Aí minha esposa gritou, olha lá, a Marcinha passando creme. Eu, como é que é? Ela falou, não olha não. Então a gente ficou realmente íntimo da Marcinha, né? Aí um dia a gente saiu de casa, pegou o carro e a gente viu a Marcinha caminhando pro metrô. Eu tava indo pro metrô, minha esposa tava me levando, e a gente viu a Marcinha. E a gente quase parou o carro, abriu a janela e falou assim, Marcinha, você quer uma carona? Aí que a gente percebeu que ela só se chamava Marcinha pra gente. Caralho! E que ela não sabia, não tinha ideia de quem era a gente, porque ela ficava num apartamento pra baixo, então ela não via a gente. Aham. Uhum. E aí a gente falou, poxa, a gente nem pode falar com a Marcinha. Aí depois a gente mudou desse apartamento pra um apartamento melhor, a gente ficou super feliz, mas até hoje a gente tem saudades da Marcinha. Que bom que vocês se dão bem assim, dessa forma, como casal. Você falou no outro dia aí sobre o carro do seu pai, que é um Siena, que ele teve 6 Sienas. Eu acho que nos últimos 20 anos, meu pai teve 2 carros. E foram 2 Corsa do mais simples possível. Eu era criança que adorava... Eu comprava 4 rodas, recortava coisa, colava na parede, sabe? Eu era criança mais... Assistia Fórmula 1, ficava anotando os resultados. Eu era o maior fã de automobilismo possível. E pro meu desgosto total, meu pai era o cara... E talvez o único, porque assim, nos anos 80... Gostar de carro era quase como torcer para um time de futebol, assim, era algo necessário para sua masculinidade, inclusive. E meu pai cagava animal para carros. Ele nem sabia o nome do carro que ele tinha, assim, era nesse nível. Tipo, ah, compra aí um grande, sabe? Era meio assim, ele andava com o carro da empresa, entendeu? Ele ia lá na empresa e pegava o pior, assim, o que ninguém queria. Ah, vou usar esse aqui, ninguém quer. Entendeu? Era meio assim, ele tipo cagava animal pra carros. E quando você é criança, entre os amigos que gostam de carro, você não tem o seu carro, é o carro do seu pai, entendeu? Meu pai tem um Santana, meu pai tem um Del Rey, sabe? Era isso que a gente falava. E eu falava assim, meu pai tem uma Panorama, era, tipo, que é o carro de carga, sabe? Putz, cara, e aí teve uma vez que meu pai chegou e falou assim, ganhei num consórcio, porque tinha isso, né? Você comprava um consórcio, pagava ele mês a mês e de vez em quando você era sorteado e aí o carro vinha pra você. Sim. Meu pai falou assim, fui sorteado no consórcio e agora a gente vai ter uma Santana Quantum. Caralho, cara. Santana Quantum era tipo, é o top de linha. Era o melhor possível, entendeu? Uhum. Não só era uma Santana, um Santana, que era um carro maneiro, como Quantum, que era o utilitário, sabe? A perua, o Station Wagon. Sim, assim, sim. Que era o maior. E era tipo, top de linha, com todos os botões. A melhor coisa dos carros da Volks dessa época, cara, que eles eram cheios de botão. E ele falou assim, ah, vou comprar esse carro, não sei o quê, tá resolvido, tem vidro elétrico, sabe, farol de milha, roda de magnésio. Eu tava assim, cara, agora eu vou chegar na escola e falar assim, carro do meu pai, Santana Quantum. É tipo Enterprise, cara, é uma nave, entendeu? O carrão. Uhum. E aí eu tava empolgadaço, e era isso, ele tinha feito isso. Aí eu todo dia, e aí, quando chega o carro? Porque era tudo assim, ah, daqui a 2 meses, né? Nunca era rápido. E aí, quando chega o carro novo e tal, ah, não, estamos vendo e tal. Aí meu pai chegou e falou assim, ah, então, vou trazer um carro melhor ainda. Falei, como? Como é possível? Porque não existe um carro melhor, né? Mas ok, eu quero te ouvir. Então, eu fiz um negócio e aí vem um outro cara lá e me ofereceu um outro carro que, no fim, era mais barato o carro, era isso. E aí, vai ser mais barato e tal, e aí eu comprei esse outro carro. E é uma Belina. Ah, não, cara. Não, tava tudo dando tão certo. Belina. A gente ia ter o Quantum, cara, e agora tem a Belina. Ele falou, mas é 4x4. Opa, tá aí uma coisa que nenhum outro carro era nessa época. 4x4. E foi fora, cara. Durante muito tempo eu chegava na escola, enchia a boca. Meu pai comprou uma Belina. Pô, como assim? 4x4. Uou. A gente nem sabia o que significava. Mas era uma sigla maneiríssima. 4x4. A gente só via isso em filme. E, na verdade, era uma cagada que a Ford fez na época. Eles tiraram uma marcha. O carro tinha 5 marchas. Eles tiraram a 5ª marcha. E criaram um esquema que ele acoplava o eixo de trás na caixa de câmbio, e aí ele andava com as 4 rodas. Só que você só podia andar em linha reta e até 30 km por hora. Caralho! Com a 4x4 acionada, entendeu? Ah, era basicamente um carro pra sair de buraco e acabou. Exato. A ideia era essa. Mas nem assim, todos esses carros deram problema, assim, foi um mico geral da época. Mas enfim, eu não sabia disso. 4x4. Quando meu pai chegou, cara, com o carro era rosa, cara. A gente chegou, foi olhar assim, tipo, ah, que maneiro, chegou. Aí minha mãe começou a rir, cara, começou a sacanear meu pai. Ah, você comprou um carro rosa? O que diabo você comprou um carro rosa? E meu pai não tava nem aí, ele comprou o que era mais barato, sabe? Ele tava... E aí eu falei assim, por que, cara? Por que você fez isso com a gente? Por que você comprou um carro rosa? E, cara, aí foi isso. E aí, no fim, a gente foi ver a documentação do carro. E o carro era... A cor do carro verdadeira era marrom chile. Nossa. Era assim que se chamava o carro. Marrom chile. Que, na verdade, era rosa. Era um rosa metálico. E o apelido do carro na família virou Pantera Cor-de-Rosa. E era uma vergonha inacreditável, cara. Esse carro. Cara, isso é uma coisa muito bizarra. Porque, tipo, a minha cor favorita é rosa. Uhum. É a minha cor favorita mesmo, assim, tipo... Pô, a minha também. Só que a maior influência que eu tive nisso é que quando eu jogava F-Zero, e é um dos meus jogos de corrida favoritos no Super Nintendo, eu sempre escolhi o carro rosa, porque ele era super fácil de dirigir, super fácil de fazer curva, e ele era o quase que melhor em tudo, assim, eu adorava o carro rosa. E aí, desde então, todo jogo de corrida, eu escolho ou pinto ou faço alguma coisa pra deixar o carro rosa. Uhum, sei. E aí, eu, né, no interior, eu sempre jogava, né, a melhor TV da casa era a da sala, e aí eu jogava videogame na sala. Uhum. E aí eu tava lá jogando jogo de corrida, e aí meu avô sentava do lado assim, ô, meu filho, outro carro rosa. Por quê? Eu lembro que no Need for Speed Underground, assim, tipo, tava pra customizar tudo, era bem naquela época de Velozes e Furiosos, você colocava neon embaixo do carro e tal. Aí eu fui, eu tava montando meu carro, assim, ele tava do lado, meu avô adorava me ver jogando videogame. Ele sentava assim, aí ele, ah, mas que você vai colocar, você vai trocar o freio, né? Eu falei, vou aqui, ó, vou colocar o freio melhor. Ele, ah, legal. Aí, ah, e agora, o que você vai fazer? Ah, não, vou colocar um spoiler aqui, porque aí ele pega melhor o ar e tudo mais. Ah, bacana. Aí chegava na parte da pintura, ele levantava e embora. Porque ele falava, não, vai ser rosa, foda-se. Tipo, essa é uma batalha que eu já perdi. Eu ia embora, tá ligado? Pois é, eu gosto de rosa hoje, mas nos anos 80, cara, quando você era uma criança... Era complicado. Era uma outra época, cara, e ter um carro rosa... Sim. E meu pai achava engraçadão. Primeiro que ele nem se tocou quando ele comprou o carro. E depois ele achava engraçadão. Ele falava assim, ah, pantera cor-de-rosa. Ele achava... E, cara, isso era muito ridículo. Eu tenho um vídeo do Rafael pra editar até agora que eu não consegui. Qual vídeo? Da câmera? O vídeo mais decepcionante do mundo, que era os japoneses vendo a câmera por 3 segundos? Não. Com que é que você cantou a... O samba da crítica da razão pura. Eu não sei que história é essa. Eu não tô sabendo disso. Caralho, vocês não prestam atenção nessa porra desse WhatsApp, caralho. Não, cara, é que você fala muitas coisas. Não, eu falei... Primeiro eu falei quando tava lá em Bruxelas, que eu fiquei no hospital 2 horas esperando pra ser atendido. Aí eu fiquei entediado e fiz um samba da crítica da razão pura. Cara, eu não lembro disso. Eu mandei ele no áudio do WhatsApp. Enfim, todo mundo ignorou. Aí depois eu regravei ele aqui com o microfone e mandei pro Caio. E falei, Caio, se vira aí, põe uma mulata dançando no fundo e vamos em frente. Eu realmente não vi essas coisas. Agora eu tô ansioso pra ver. É. Você quer que eu cante pra você? Eu sei de cor. Claro, canta aí. Lá vou eu. Lá vou eu. Hoje vou ignorar os sentidos na percepção dos fenômenos. Feliz eu tô a priorístico, vem amor. Vem. E mano, ele cante, mano, ele cante. Eu tô na crítica da razão pura. Eu tô que tô real. Na particularidade não se ater a percepção dos fenômenos. A gente vai usar princípios. Na particularidade não se ater a percepção dos fenômenos. A gente vai usar princípios. Agora que você cantou, eu lembrei que você realmente fez isso. É muito bom, né, cara? É uma das minhas músicas favoritas atualmente. É legal porque é como se fosse a primeira vez pra mim de novo. A gente podia fazer um desfile das escolas de samba homenageando o Immanuel Kant. Podia. Mas só o Immanuel Kant, né? Não outros filósofos. Só ele. A gente podia fazer uma escola de samba que a cada ano homenageia um filósofo. Certo. Da escola de Frankfurt. Pode se chamar Grêmio Recreativo e Escola de Frankfurt. Isso. Tá bom, temos aí um bom projeto pro carnaval do ano que vem. Temos. Exatamente. A gente pode, tipo, fazer um fantasy carnaval e criar todas as escolas, criar todos os sambas em rede, entendeu? Cara, mas que a gente podia fazer um cartola das escolas de samba, podia. Aí você escolhe o carro abre alas da Salgueiro, a ala das baianas da Mangueira. Caramba, muitas ideias geniais. Cara, um cartola do carnaval é uma ideia que tá quicando aí pra ganhar um dinheiro, hein? Tentar montar sua própria escola de samba que seja tudo 10. Isso. Tudo 10. E o que é maravilhoso é que você pode fazer isso entre o desfile e a apuração. Você pode assistir a escola e escolher. Mas tem que ter cartoletas, né? O cara não pode pegar, sei lá, tudo da Beija-Flor. Uhum. Tem que custar mais caro as campeãs. O que é cartoletas? Cartoletas é a moeda do cartola. Ah... Então, assim, pra você pegar o... Não assisto futebol, só sei os jogadores do Flamengo. Pra você pegar o Guerreiro, você paga 9 mil cartoletas e você tem só 50 mil pra montar o time, entendeu? Entendi. Esse é um mau exemplo, porque o Guerreiro faz nada, mas tudo bem. Ele deve ser barato. Ele tá lá ainda? O Guerreiro foi suspenso por antidoping e aí tá esperando pra voltar. Verdade. Enquanto isso, a diretoria contratou o Henrique Dourado, que é o ceifador. Que é pior ainda. Aquele menino lá que vai pro Real Madrid, ele é muito bom, né? Caralho, ele é muito bom, o Vinícius Júnior. O massa do Vinícius Júnior é que o apelido dele no Flamengo é Para Nossa Alegria. Chegou a hora de te dar risadas. Chegou a hora do conteúdo extra. Todos aqueles que queiram se divertir. Preparem o corpo. Tchurururu. Preparem a alma. Tchurururu. Que chegou a hora do conteúdo extra. Bate com as mãos, plá, plá, plá. Bate com os pés, plá, plá, plá. Na verdade, é estranho quando somos 3 pessoas e uma sai, as outras 2 podem conversar livremente. Mas quando você está sozinho, você tem que falar sozinho. E falar sozinho é estranho. Mas eu sei que alguém vai me ouvir. E esse alguém é o Caio. Então eu posso falar coisas para o Caio. Posso falar, por exemplo, para o Caio que eu sigo o Twitter dele. E que embora eu não leia o Twitter thoroughly, assim, né, ele... inteiro, eu vejo muitas coisas dele. Tô buscando aqui agora coisas pra comentar. Voltou? Você ficou falando sozinho, maluco? Sim, Que bom. É, sozinho não, com o Caio. Ah, entendi. E eu fiz uma música sobre o conteúdo extra. Eu não vou nem ouvir depois, só vou ouvir quando o Caio mandar. Se é que ele vai mandar, porque ficou impublicável. Que eu fiz com base no que eu lembrava da música das Chiquititas. Mas eu nunca assisti Chiquititas, então não lembro muito bem. Entendi, ok. Eu acho que foi impublicável, então. É. Eu acho que a gente devia fazer um conteúdo extra sobre assuntos que a gente não falaria fora da bolha. Ok. A gente já fez isso um pouco, né? Com as previsões. É verdade. Mas o que mais a gente pode fazer nesse sentido? Então, duas coisas que eu odeio, uma coisa que eu adoro. Vai lá. Uma coisa que eu odeio é desejar tudo de bom. Por quê? Eu acho que não faz sentido você desejar tudo de bom. É impossível ter tudo de bom. Porque as coisas são contraditórias, entendeu? Você não pode ter tudo de bom. Sei lá, você não pode ter muita saúde e se dar bem no médico. Porque são coisas contraditórias, mas são duas coisas boas. É, mas eu acho que aí você tá sendo muito literal, né? A não ser que a coisa que você adora é ser literal. Não, é porque eu acho que é uma preguiça mental você desejar tudo de bom. Eu acho que você tem que dizer aquilo que você quer pra pessoa. Nem que seja saúde e paz. Aliás, desejar paz também já é esquisito, né? Ou então talvez você devesse desejar algumas coisas boas. É isso que eu sempre faço. Ou então, tudo de bom que é fisicamente possível. Tudo de bom que é fisicamente... Cara, excelente, deixa eu anotar isso. Próxima pessoa que fizer aniversário. Ou tudo de bom que não seja um paradoxo. Ou você desejar zero paradoxos. Que já é algo de bom. É. Não, eu criei um sistema de parabéns que eu sigo. Eu desejo três coisas boas pra pessoa. Em vez de desejar tudo de bom, eu desejo três coisas. Sei. Tem uma amiga que fez aniversário agora dia 8. Aí eu desejei pra ela que quando ela comprasse pipoca nhaque, tivesse daquelas mais crocantes e mais doces. Que é um ótimo desejo. É um bom desejo. Mas se bem que eu já... Várias vezes eu já achei que essa pipoca é uma pedra de açúcar. Engraçado, quando você começou a falar, parecia que você ia desdizer o que eu disse. Mas você só confirmou. Ok. Eu desejei isso. Desejei que ela nunca pisasse de meia no molhado. É, esse é um excelente desejo. Porque dá muita raiva. E desejei que sempre tivesse Heineken. É um bom desejo. Se todo mundo desejar três coisas, ela pode, assim, até imaginar o que, que ela quer de bom pro ano seguinte, entendeu? O único problema disso é que eu já esqueci o que eu desejei pras pessoas, então é bem provável que eu repita. Mas não é ruim, né? Você pode ter num ano e ter no outro de novo. É, por exemplo, que você não pise de meia no molhado é um desejo pra qualquer pessoa e pra todo sempre. É, eu costumo desejar muito que o cabelo cresça saudável. É um bom desejo também. Hoje eu fui tomar um café numa lojinha nova que abriu lá no... Eu trabalho num shopping, né? O prédio onde fica a minha empresa fica num shopping. E é um shopping bem chique, assim, tipo Shopping Cidade Jardim, sabe? Bem chique. E aí abriu uma loja, um café novo lá, e bem bonito, assim, e tal. E aí eu fui lá hoje, pela primeira vez. E aí eu cheguei, e aí tem todo um menu, assim, de vários tipos de café, sabe? Macchiato, não sei o quê. E eu sempre fico perdido, cara. Eu fico meio nervoso com isso. E não é só porque é chique. Em São Paulo, quando você vai na padaria, eu chego pro cara e falo assim, eu quero um café com leite. Aí o cara, mas você quer um pingado? Sei lá, cara. Pega, põe café e põe leite. Eu não sei. Eu sei lá o que o cara quer dizer com isso. Eu nunca aprendi. 18 anos morando em São Paulo, eu não aprendi ainda o que é. O pingado é pouco leite. É, eu sei lá, cara. E não, aí... é pouco café. Pouco café, é pouco café. Isso. Tá vendo? Eu sei lá, cara. Só põe, pega uma xícara, põe café e põe leite. Não pensa demais. Mas enfim, aí eu fui lá hoje. Aí eu perguntei assim, aí eu fui e procurei lá no menu, aí tinha assim, café au lait, que é café com leite em francês. Beleza, eu quero esse, café com leite, é só isso que eu quero. Quero um café au lait. Aí ela falou assim, ah, claro, qual o tamanho? Médio. Ok, médio. Médio aí nos Estados Unidos, ela voltou com uma bacia, né? É, meio litro, é. Aí eu falei assim, pô, tá indo bem, né? Aí ela olhou pra mim assim, e qual grão você quer? Aí eu, oh, fuck. Como assim? Aí ela, qual grão você quer? Aí eu, como assim, qual grão? Aí ela, temos vários grãos. O grão de café. Aí ela olhou pra trás, assim, cara, e aí tinha vários, assim, tinha tipo 20 tipos de grão diferente. Aquelas lojas de M&M? Exato, tipo da Malásia, da África, da Colômbia, tinha do Brasil. Aí eu falei assim, qualquer um. Aí ela ficou me olhando assim com uma cara, tipo, como se fosse uma ofensa, né? Sim. Aí ela falou assim, se você olhar pra cada um, quando a pessoa fala pra você qualquer um, escolhe qualquer um. Entendeu? Sempre, essa é a regra. Mas aí, quando você fala qualquer um, a pessoa fica bugada, né? Ela fica, como assim, qualquer um? Aí ela falou assim, ó, olhando aqui, cada café, aí tipo, tinha assim, cinco características do café, aroma, presença, denominação, sabe? Várias coisas assim. Retrogosto. É, e uma escala, assim, de 1 a 5. Você pode olhar e tal, e você pode escolher. Aí eu falei assim, qual é o médio? Aí ela, ah, tem o da Colômbia, tem o não sei o que. Eu falei, esse aí que eu quero. Mas você não quer o... Eu falei qualquer um. Aí ela ficou meio brava, assim, comigo. Aí ela foi lá e pegou qualquer um mesmo. Aí ela falou assim, da próxima vez, experimenta o não sei o que. Aí eu falei assim, eu não ia saber a diferença. Aí ela ficou realmente brava comigo e eu nunca mais vou voltar lá. Quando for assim, Guga, eu vou te dar a dica. Fala pra ela, me surpreenda. Eu falei, surprise me. Eu tentei, não adiantou. Ela ficou... Ah, puta, se ela não aceitou surprise me, ela é uma péssima garçonete. Não, porque ela, pô, ela fez todo um treinamento pra vender 20 tipos de café e eu tô lá, tipo, foda-se, qualquer um, não quero nenhum. Entendeu? Eu meio que foi meio ofensivo, eu acho. É. E no fim, a gente terminou com um acordo silencioso entre eu e ela. Ela falou assim, você nunca mais vem aqui, né? E eu falei, não, pode apostar que não. E foi isso. Porque o Me Surpreenda, eu recebi alguns quando eu era garçom do Outback. E era sempre assim, tipo, sei lá, hoje eu queria comer um bife. Ah, tá, a gente tem aqui, sei lá, o T-Bone, blá, blá, blá, blá, blá. Não tem, Caio, não tem, porque é tudo igual. Tem um bife só e muro que vem em volta dele. Não, no Outback tem um monte de bife. Não, cara, mas... tem um bife que é aquela bola, que é muito boa, aliás. Não, eu tô te falando, eu trabalhei por 3 anos, tem vários tipos de carne. Ok. Aí me surpreenda. Aí eu simplesmente pegava o mais caro. É, lógico, é isso que você vai fazer. Lógico. Exato. É um código para pegue o mais caro. Uhum. É, exatamente. Você vai comer cordeiro hoje. Eu faço exatamente o que o Gustavo não fez. Eu vou num café que tem aqui em Brasília, que chama Ernesto Café, que é sensacional. E aí eles têm vários grãos de cada fazenda, assim, e tem suas características. Eu já provei todos, e aí eu chego lá e fico escolhendo. E aí, quando acaba o grão que eu quero, eu fico debatendo qual é o grão mais parecido com aquele que eu queria. E os garçons me adoram. É, porque você não sabe o que eles falam por você, de você nas costas. Aquele babaca que acha que... Puta que pariu. Compra 10 sacos dessa merda que ele gosta, só pra ele não encher o... Porra. Só pode ser amigo do Ernesto. Mas isso eu acho interessante, sabe? Tipo, de... E num... Isso é uma coisa que eu sinto que é coisa de velho, mas, né, eu posso estar falando besteira. Mas, assim, pra mim, a coisa que mais denotava que eu... Assim, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira que seja, sei lá, inteligível pra pessoas fora da minha cabeça. Pra mim, o rito de passagem entre juventude e adultice era ter um restaurante favorito, chegar lá, o garçom saber o seu nome e você ter um prato favorito que você só fala o de sempre. Pra mim, isso era ser adulto. É, sonho da minha vida. É, quando eu conquistasse isso, eu seria um adulto. E aí, eu falei, beleza, eu preciso de um restaurante favorito. Aí, teve um momento da minha vida em que, por, sei lá, 6 meses, eu ia num restaurante diferente a cada semana. E isso era o que eu fazia. Esse era, tipo, a minha coisa. Era ir num restaurante diferente cada semana. Aí, eu achei um restaurante que, pô, restaurante simplesinho, gostoso, ambiente legal, poucas mesas... E aí, tipo, gostei dele e tal. Aí eu e minha ex-mulher, a gente começou a ir. Aí fomos uma vez, fomos duas, fomos três, fomos quatro. Na quinta, o cara já sabia quem a gente era. Passava a gente na fila, na frente dos outros. Falei, pô, ok, estamos caminhando. Mas eu ainda não tenho meu prato favorito. E aí, durante um longo período, eu fui pedir tudo que tinha no cardápio. Gostei de um steak tartare. Uhum. E aí, eu conquistei a minha adultice. Quando o garçom chegou e falou, putz, você sempre pede steak tartare, né? Tem um que a gente faz que não tá no menu. Puta que pariu, é agora. Puta, é isso aqui. É isso aqui, é isso aqui. Pronto, estou... Graduei. E aí eu provei esse que não tava no menu e ele era melhor do que o que tava no menu. Falei, é isso, fechou, perfeito. Pronto, sou um adulto, caralho. Eu tenho um restaurante favorito, os caras sabem o meu nome, eu venho sempre aqui, é mó bom. Nunca fui maltratado, vim aqui com os amigos gostam, e eu tenho um prato que é fora do menu, e eu só preciso fazer um, opa, aquele lá que o cara sabe, puta que pariu. Aí começou a tocar uma música edificante, caiu papel picado em cima da minha cabeça, eu recebi um tubo de papelão com um diploma dentro falando, você é um adulto agora. Parabéns, e aí o restaurante fechou. Putz. Bom, foi bom enquanto durou. E aí você descobriu que é ser um adulto. Exato, que o amargor posterior foi que me tornou um adulto, não foi a porra do diplominha que eu recebi. E aí você foi dormir igual um tiozão. Tem uma história da minha escola que as pessoas falam que é verdade, mas eu duvido. Que o meu irmão trouxe cupins para a escola e infestou a escola de cupins. E depois de 2 anos, 2 paredes haviam sido derrubadas por causa do meu irmão. Caramba. Caramba, cara. Essa é minha família. Seu irmão é tipo o Zé Lelé do mal. O Zé Lelé evil. Ah, tá ligando de novo, peraí. Rafael, sabe qual é a única coisa pior do que ser irmão do Caio? Ah. Ser irmão do Fábio Júnior. Você não está a salvo. Não, é. Ser irmão do Fábio Júnior. Você tá dormindo no seu quarto ali, né? Na sua cama de solteiro, sabe? Sim. No biliche. Você tá no biliche, você acorda, tá o Fábio Júnior assim olhando pra baixo. Com uma laranja na mão. Você, não, não, não, não, não. Dormir de olhos abertos. Você não tá a salvo nem se você for o primo do Fábio Júnior, né? O Fábio Néfio. Será que o pai dele se chama simplesmente Fábio? Certamente. Fábio puro, Fábio neutro. Fábio original. Fábio quadrado, não tem tipo gol quadrado? Aí o próximo é o gol bola. Sim. Fábio sênior. Fábio sênior, é ótimo. E aí juntos eles formaram aquela banda Júnior Sênior, né? Essas piadas envolvendo nomes da família são as melhores, cara. Tipo a da Malu Mader, né? É, e o Malu Brota. Não merece nunca. Ele chega na escola, né? Oi, eu vim buscar minha filha, a Malu Mader. Atenção, senhor Malu Fader está aqui. É, mas ele... Mas tem que ver, né? Se ele é pai da Malu Mader, ele é o Malu Grandfather. É, ou se é o marido, né? Marido da Malu Mader. Eu fico imaginando o Caio ouvindo isso depois. Pensando se ele vai cortar ou não. Decidindo o que fazer, se dá um conteúdo extra. Voltei. Onde que eu tava? Esse podcast foi editado por Caio Corraini.